Web 6728, desce para o nível de voo 050. Desce 050, Web 6728. Ground, buona noite, Europa 083. We have a KT runway 10 via Fox. Alpha, I will call you before Juliet, Europa 083. Gol 1884, reduza a velocidade para 1970 nós. Reduzindo, 1884. Gol 1884, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no meio, autorizar no final ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 2016, reporte estabilizado, 1884. Web 6728. Web 6728, desça para 4000 pés, ajusta no 0 no meio. 4000, Web 6728. Passaredo 2224, desça para o nível de voo 050. 050, 2224. Pode prosseguir o Web 6728? Web 6728, reduza a velocidade para 2009. Redução 2009, Web 6728. 6728 vai atingir 4000. Ciente, desça para 3000, ajuste no 0 no meio. 3000. Maya Juliet Gate 11, Europa 083. Passaredo 2224, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 16, reduza a velocidade para 1909. 4000 no 0, 16, reduz para 1909, 2224. Estabilizado, 1884. Gol 1884, complete a final, chame torre 1895. 1895, bom. Web 6728, tráfego 1 hora, 7 milhas, próximo a Simbra, a 2000 pés, com velocidade inferior à sua, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação, Web 6728, pode prosseguir para 2000. Autorizado, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final ILS, foi reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado Web 6728. Passarei do 2224, tráfego que o precede com velocidade inferior à sua, com 8 milhas, um Boeing 738, reduz a velocidade para 1.70 nós. Reduzindo para 1.70 nós, 224. Lado 3, vamos para 7 metros. Passarei do 2224, desça para 3 mil pés, ajuste 1.01 no meio. 6728, estabilizou? Estabilizou 6728. Sente, chama em torre 1895. Torre 1895. Autorizar interceptar o 2224? Passarei do 2224, desça para 2 mil pés, ajuste 1.0 no meio, autorizado final ILSX, foi reposto estabilizado localizador. 2.0 no meio, repostarei estabilizado 2224. Boa noite, 1884, Livorno, se escuta. Confiar não, livro oceano. 2224, complete a final, chame em torre 1895. Completo com a torre 1895, 2224. Web 6728 na escuta? Eu vou usar 1895, né? Torre 1 no 895. Tan 3662, assim, a identificação autorizada a chegada a mar e desse nível de voo 050. Então, 3662, negativo, vou em mar. Azul 4070, acima de indicação, autorizada a chegada a mar e desce no nível de voo 060. Papa Tango, Whisky, Yankee, Juliette, serviço radar terminado, 63 milhas nordeste do VOE de Salvador. Chame controle Aracaju, 120, decimal 3. Azul 4070, desça para 3 mil pés, ajuste 190 no meio. Salvador, muito boa noite, passageiro do 2224, transfere. Alfa, Juliette, remoto no 4, 2224. Então, 3662, confirme sua velocidade indicada. 250 nós, 3662. Então, 3662, desconsidere as restrições em TAP. Considerando as restrições em TAP, 3662. 4070, confirme sua indicada. 259, 4070. Xanaé 6310, ação de indicação autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 10016. Mantenha estável, Xanaé 6310. Prossiga, Xané 6310. Não, dobrou para pouso, 6310. Xané 6310, senhor número 3 na aproximação. Ah, por trás de confirmar o equipamento do 17, está passando no São Maio. Xané 6310, Embraer 190. Ah, 3662, autorizado no final ILSXUE, reporte estabilizado no localizador. Reportará final, 3662. pode descer para 2000 azul 4070? Azul 4070, mantenha 3 mil pés. Mantém 3 mil pés, azul 4070. Visador 3662. Não, 3662, chame torre 1895. Você manda a frequência? 1-1-8-9-5, TAM 3662. 2895, 3662. Azul 4070, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado sinal ILS X-Way, reporta estabilizando localizador. 10 no meio, desça para 2000, reportará 4070. Toma azul, boa noite, TAM 3858, informação alfa. 3858, essa identificação autorizada a chegada a Mare, desça para 3000, ajusta no 0 no meio. 3000, identificou no 0 no meio, tá, Papá Romeu Lima, sem identificação, contato radar meia dúzia de milhas sudeste do VOR. Correção da posição coral, reporte para descida, vou ir na proa do VOR. Vou ir na proa do VOR de Salvador, Romeu Lima. Visadores do 4070. Azul 4070, reduz a velocidade para aproximação final, chame torre 1895. 1895, azul 4070. Informação, autorização para Gracias. boa noite, eu tenho 3662, Fox Trotter, na escuta. Utilizar no localizador. Localizado X-ray, encontrará estabilizado no localizador, Xerém 63, no Romeu Lima, desse nível de voo 050. Solo Salvador, o 3662 aproximando para a